30 dias, tão tentando nos tirar do sério, porra. A gente já tá com esse comércio tem anos. Elas tão tentando chegar e tirar isso da gente, como se não fosse nada. Nós tão muito erradas, porra. É a gente que controla essa porra. Eu e meus manos vão se fuder. Todos meus homies do OnlyFans. Born again, essas mina tudo feia, cadê os Rockman? Sunga branca na homepage, grana fácil na bag de grife, levanto camisa do Ney. Tô mais rico que eu sei, cês têm inveja que eu sei. Posto minhas fotos de costas com a bunda lisinha, parece bumbum de neném e that's not gay. OnlyFans, born again, essas mina tudo feia, cadê os Rockman? Sunga branca na homepage, grana fácil na bag de grife, levanto camisa do Ney. Tô mais rico que eu sei, cês têm inveja que eu sei. Posto minhas fotos de costas com a bunda lisinha, parece bumbum de neném e that's not gay. Pulo no bloco, esmeranha que é treta, beat vadia que vende as teta. Com licença, meu rabo mil venda, teu rabo, a 60. Todas idosas adoram minha gang. Foto de Zorba, explode igual bem. Vende igual água, dá inveja em vocês. Os seus fãs são tudo em céu, man. Vai pro caralho, eu disco pro Elon. Compro o Twitter, sua carreira is gone. Te aposento com selfie do rabo. Não perco meu tempo, isso é meu trabalho. Beat vadia, sai da minha cola. Já vendeu o que tinha, abaixa essa bola. Eu e meus manos dominam OnlyFans. E superei com o pack nas bolas. Pelado, com a camisa do Ney. Posto foto no OnlyFans. Com a saqueta já no V. Pelado, camisa do Ney, posto foto no OnlyFans. Com a saqueta, teta, teta, teta. Pelado, com a camisa do Ney, posto foto no OnlyFans. Com a saqueta já no vem. Pelado, com a camisa do Ney, posto foto no OnlyFans. Com a saqueta já no vem. Q and your host, todos meus manos são mais gostosos. Essas mina tira foto de mamadeira. Comédia demais, nós tirar na churrasqueira. Macho pra caralho, nós não tem caô. Amo meu trabalho, mas dá mó calor. Odiava os PM, agora visto a farda, mas só pra fazer a farra. Foto de chuteira, de médico de boxe. Foto não falta, só pede e eu posso. De rosto, de cu, de mão e bilau. Só posto a mais pica, faço funeral. Não tô com saco pra essas, eu beat. Apaga tua page e não faz chilique. Eu e meus mano te pega na porrada. É nóis que brilha nas fotos de toalha. Posso sua foto gostosa do cu. Se essas mina quiserem problema, pega o meu dedo e tudo, tudo. Arrasta pra cima que a porra tá séria. Suas migas que vende tem doença venérea. Meus mano tão limpo, testado e pronto. Glock rajada e cueca de pombo, porra. Gostosa do cu, se essas mina quiserem problema, pega o meu dedo e tudo, tudo. Arrasta pra cima que a porra tá séria. Suas migas que vende tem doença venérea. Meus mano tão limpo, testado e pronto. Glock rajada e cueca de pombo, porra. Pelado, com a camisa do Ney, posto foto no OnlyFans. Com a saqueta já no vem. Pelado, com a camisa do Ney, posto foto no OnlyFans. Com a saqueta, teta, teta, teta. Pelado, com a camisa do Ney, posto foto no OnlyFans. Com a saqueta já no vem. Pelado, com a camisa do Ney, posto foto no OnlyFans. Com a saqueta já no vem. Pelado, com a camisa do Ney. Camisa do Ney. Camisa do Ney. Camisa do Ney. Pelado, com a camisa do Ney. Ah, ah, ah, ah. Pelado, com a camisa do Ney.